você não me conhece, não vou me apresentar. Tem sido assim, pra que mudar? Não gosto de aparecer, não sou bonito. Tem gente até que pensa que eu não existo. Mas vamos logo ao que interessa. Se você não está pronto, não tenho pressa. Minha intenção é levar você comigo. Me faço de santo, mas sou seu inimigo. Sem mentir, muito bem, enganar também. Posso até te ajudar quando me convém. Minha missão é roubar, matar e destruir. Acabar com sua vida, te consumir. Só existe uma coisa capaz de me deter. Apenas um nome que tem muito poder, que aliado a uma fé sobrenatural se transforma em uma arma letal. Contra isso minha mentira vem a calhar. Sou capaz de tudo pra te enganar. Até num anjo de luz posso me transformar. Tudo isso pra você em mim acreditar. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, está chegando. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, está chegando. Príncipe das trevas, diabo ou Satanás, Lúcifer, Beelzebú, tanto faz. Escolha um nome, o que você quiser. Escolha um rosto, pode ser um de mulher. Escolha um carro, mas escolha o mais caro. Peço o que quiser, deixa comigo, eu pago. Dinheiro pra mim não é problema. Posso te dar tudo dentro do meu esquema. E quando a neurose te pegar, você tem uma arma, é só puxar. Descarregue sua ira em alguém, porque isso pode te fazer bem. Ou um copo cheio de bebida, num prato vazio de comida. A branca pura te abraçou. Aquilo que você dominava te dominou e você gosta cada vez mais. Tô sugando sua vida, tirando sua paz. Eu sei que vou morrer, mas você vai comigo. Muito prazer, eu sou seu inimigo. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando. Meu prazer é ver você destruído, pois um dia do céu eu fui banido. A terra agora é meu campo de batalha, aqui minha mentira se espalha. Pois você é incrédulo e inseguro, sua fé está sempre em cima do muro. Foi por isso que eu criei a religião, pra você achar que todo pastor é ladrão. E o dinheiro que o povo dá na igreja, você gasta bem melhor tomando cerveja. Sou capaz de tudo pra te afastar da luz, pra que você nunca conheça Jesus. Nunca aceite o seu sangue derramado, nunca conheça o perdão do seu pecado. E por toda a vida vai ser sempre cego, cultivando cada vez mais o seu ego. A menos que um dia conheça a verdade, vão chamar você de louco por toda a cidade. Pensando bem, é melhor ficar comigo. Muito prazer, eu sou seu inimigo. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando. É. Fique esperto, seu tempo está acabando e o fim está chegando, chegando.